Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar aqui o programa mais querido do Brasil, apresentando nossos comentaristas da bancada. À minha diagonal direita está ele, o nosso querido Pedro Rocha. Fala o seu destaque, Pedrão. Boa noite, Vitão. Boa noite, querido ouvinte. Boa noite aqui a todos da bancada. Meu destaque vai para o Audax, com aquele futebol que amedronta seus torcedores, venceu o São Paulo por 4-1 e se garantiu na semifinal do Campeonato Paulista. É isso aí, para de tomar minha água. E à minha direita está ele, eu que estou trajado num time inglês. Pô, Pedro, para de tomar minha água. Eu estou trajado do meu time inglês que ele gosta, o nosso querido Zé Roberto. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, nosso querido ouvinte. Meu destaque vai para o Palmeiras hoje, que decide a sua ida ou não para a semifinal do Campeonato Paulista. É isso aí, belo destaque, Beto. E à minha esquerda está ele, o nosso querido amigo Fred Nunes. Opa, Frederico Nunes. Fala aí, Fredão. Boa noite, Vitão. Boa noite aos amigos da bancada. O meu destaque vai para o Santos, classificado para as semifinais do Paulista pela 8ª vez consecutiva. Chupa, São Bento. É isso aí. Opa. Errou. E à minha diagonal esquerda está ele, o nosso querido amigo, o que trabalha pra caramba, Marcola! Fala aí, Marcola! Trabalha mais ou menos. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro Corinthians, que não tomou conhecimento do RB Brasil e fez 4-0 em Itaquera. Que beleza! Esse é o Coringão. E vamos começar falando do time do Morumbi. Solta o hino do São Paulo, Flavião! O São Paulo, que perdeu do Audax por 4-1, está eliminado do Campeonato Paulista e agora tem uma pedreira na quinta-feira contra o nosso The Strongest. E, Pedrão, começa falando desse jogo aí, já que foi esse o seu destaque. Então, eu queria começar falando primeiro por uma declaração do Ganso ao final do jogo, que ele falou que essa derrota é muito por conta do desgaste físico da equipe do Bauza, que vem de uma série de decisões aí no caminho. E se ele sentiu esse desgaste, a gente até estava conversando com isso antes sobre isso antes do programa. Se ele sentiu esse desgaste nesse jogo contra o Audax, imagine jogando lá em La Paz, lá na Bolívia. Mas falando um pouco do jogo, eu não diria que o São Paulo perdeu o jogo, e sim o Audax venceu. O Audax jogou muito bem. O tic-tac famoso deles, dessa vez deu certo. Eles chegaram a entregar uma bola ou outra para o São Paulo, mas que a equipe do Bauza não conseguiu aproveitar. Mas deu tudo certo para o time do Audax. Golaços, uma grande partida de novo do Juninho, camisa 10, que pertence ao Palmeiras. E que provavelmente deve ser reintegrado ao elenco no final do Paulista. Mas é isso, o Audax jogou bem e méritos também para o Fernando Diniz, que mais uma vez surpreendeu um grande. Exatamente. Fala, Marcola. Eu queria só falar um pouquinho da entrevista que o Lugano deu ao sair do campo. Ele falou que o São Paulo não teve sorte e que o jogo poderia tranquilamente ter sido 4-4. Isso é uma piada. Eu acho que poderia ter sido um 7-4 para o Audax. Então. É uma piada de mau gosto. O Lugano foi muito otimista aí. E o Audax não tomou conhecimento do São Paulo. A troca de passe dele funcionou quase sempre. O gol do Caleri saiu de uma falha na defesa dessa troca de passe, mas de resto, assim, o goleiro Sidão é um goleiro muito tranquilo, driblou o Ganso. Corajoso. Driblou o Ganso e o Caleri na pequena área. E uma coisa que eu queria comentar aqui para vocês falarem: o Flavião me disse mais cedo que o Ganso saiu rindo de campo. Procede? Eu não vi, eu vi essa entrevista que eu comentei dele, que falando do desgaste físico. Mas rindo, acho que não. Mas eu senti os jogadores do São Paulo muito acomodados com essa derrota. É... Como se fosse, como mais se fosse uma derrota normal, assim, pro, pro time de São Paulo. Mas não, eles perderam de 4. Flavião tá confirmando que ele saiu rindo, hein, Flavio? Saiu rindo, Flávio? Saiu com nada... É, é então saiu nem aí. Não ligaram pra eliminação do Paulista. É, complicado. A São Paulo parecia que não tava jogando uma partida de mata-mata, né? Não parecia exatamente que era a quarta de final do Paulista. O São Paulo começou bem o jogo, teve algumas chances, mas depois do primeiro gol parece que desandou daí. Daí o time ficou perdido, igual constantemente o São Paulo joga. E aliás, o Marcola falou do Lugano. O Lugano, antes dele falar um negócio desse, ele tinha que jogar bola primeiro, né? Porque o Lugano, não tem jogado nada. Comprometeu. A verdade é que a diretoria de São Paulo contratou o Lugano achando que tava contratando o Lugano de 2005. É. O que não é mais a realidade do Lugano. E era só ver jogo dele, porque que sabe que não, desde o Paris Saint-Germain, o antes que ele vencer no reserva em todos os times que ele passa. E não é o mesmo Lugano. Não é, tá na com cara. Certeza. E outra coisa que eu percebi no, nos setores defensivos das duas equipes é que eles tocavam demais e erravam demais. Eles querem meio que copiar os europeus nesse negócio de toque de bola. O Aldax, você disse? O Aldax e o São Paulo também. Teve vários erros na zaga ali. Quase que os gols do Aldax foram praticamente desses erros. Mas eu queria que vocês comentassem esses erros ou acertos que eles estão fazendo. É, eu acho que o Aldax, pelo menos na questão saída de bola da defesa, sempre meio que desde que o Fernando Diniz assumiu, ele tem essa filosofia. Tanto que ele até comentou que um dos jogos mais felizes da carreira dele foi quando o Aldax, ele tomou 4-0 do próprio São Paulo no Morumbi há uns 2, 3 anos atrás. Só que ele tocou a bola, ele não deu chutão, ele tentou sair sempre jogando e jogando bonito. É um risco que pode dar certo, mas foi o que estavam falando. Aí depende da capacidade dos seus jogadores também, né? E da oportunidade do Fernando Diniz numa equipe grande. Numa equipe pequena, esses erros não tem o peso de um time grande. Se um time grande comete algum erro, como os jogadores do Aldax às vezes cometem, que pode custar alguma derrota, alguma classificação, o Fernando Diniz seria muito cobrado por isso. Sim. Mas vendo o jogo do São Paulo, essa tática dele de atrair a equipe rival pro seu campo de defesa... Coisa quase meio Simeone, né? É bom porque na hora que eles conseguem passar o meio campo, eles atacam com mais gente. Então, a chance de eles... fazer um gol é maior. Sim. E é interessante esse estilo de jogo do Aldax, porque muda técnico, muda goleiro, e o goleiro sempre tenta driblar, sair jogando. Não interessa quem é o goleiro. É um time pequeno e conseguiu ter uma identidade que é uma coisa muito difícil e rara de se encontrar hoje no futebol paulista e no resto do Brasil. Um time que vai além do treinador, dos jogadores, ele sempre tem essa maneira de jogar. E é interessante o Aldax começar a fazer, vem fazendo isso, e poderia incentivar uns outros times a procurarem uma maneira de jogar para manter. É isso aí, o Marcola tá afiado, fala, Fred. Não, eu concordo com a opinião do Marcola também. Eu acho que é uma filosofia de trabalho, e é lógico que não vai ser igual o Barcelona, que não tira a bola do chão, é sempre toque de bola, não é bonito desse jeito, mas eu acho que é legal a filosofia de trabalho do Aldax, sem dar chutão, tentando sempre jogar trabalhando a bola. Eu acho que pode... Pelo menos tem dado certo, né? Eu acho que é uma proposta interessante. Pelo menos tentar, né, fazer esse estilo de jogo. Fala dois comentários. O goleiro Sidão, que o Marcola falou, ele até brincou... Sinoyer. Ele até brincou hoje, estava entrevistando na ESPN no Bate-Bola, ele falou que quando ele foi driblar o Caleri e o Ganso, ele não fez com a intenção de menosprezar não, que é o que ele falou, é o que o meu não técnico pede. Não, e outra coisa é que a questão técnica do Aldax, a gente estava falando que tem essa filosofia e tudo mais, só que óbvio, todo time quer alcançar voos maiores. Agora, a gente imagina um Aldax, provavelmente vai disputar a Série D agora, classificado, né, no Paulista, vai trazer, acho, provavelmente jogadores melhores e tudo mais, e se conseguir uma ascensão no futebol, imagina o Aldax, pelo menos uma Série B da vida, jogando com um futebol mais vistoso, com jogadores melhores e com outro patamar. Então, é uma proposta que, quem sabe, nos próximos anos, o Aldax continue crescendo nesse... Com uma identidade, né? Identidade de não dar chutão. Como, por exemplo, o Santos tem de ter uma identidade de um jogo sempre ofensivo. Óbvio, não comparando, mas é o que o Aldax quer criar pra ele mesmo. Com certeza. E pra finalizar o assunto, São Paulo, eu queria que vocês comentassem sobre a partida válida pela Copa Libertadores da América na quinta-feira, que vai ser contra o The Strongest. E queria que vocês comentassem também que pode ser o último jogo do Caleri. Então, para essa partida contra o The Strongest, eu acho que essa derrota para o Aldax não vai interferir muito, porque a pressão mesmo é na Libertadores. Será? No Campeonato Paulista eles já não estavam levando, como mesmo o Flavião disse, os jogadores saíram muito acomodados com a derrota. Mas pra esse jogo do The Strongest, acho que o São Paulo tem um grande desfalque, que é o João Schmidt. Ele tava jogando muito bem no meio campo e o Thiago Mendes não vem numa boa fase. A dupla de zaga, o Lugano provavelmente não vai jogar, deve ser o Rodrigo Caio e o Michael, então é uma dupla de zaga que tava com uma certa segurança. O Caleri, esse último jogo, é um atacante que, se for mesmo o último jogo, vai fazer muita falta pro São Paulo, porque o Kardec não tá numa boa fase e o Caleri é o grande responsável pelos gols atualmente do São Paulo. E pela situação que o São Paulo tá, né? Sim. Sem os gols do Caleri, provavelmente não tava nem disputando a Libertadores. Exatamente. Ainda eu acho que é um jogo muito difícil, que o São Paulo vai ser muito dependente, mais uma vez, do futebol do Ganso. São Paulo é o segundo colocado na Taça Libertadores da América, com 8 pontos atrás do River Plate. Fala, Fredão. Eu já discordo da opinião do Rocha em relação a que essa derrota pro Audax não vai pesar. Eu acho que o São Paulo arrumou um problema desnecessário com essa eliminação, ainda mais da forma que foi. E eu acho que, por exemplo, a princípio não vai interferir, mas, por exemplo, se o São Paulo toma um gol no começo do jogo do The Strongest, a pressão que já vai vir na cabeça do jogador, fala, ó, final de semana a gente tomou 4 do Audax, agora a gente tá caindo fora, e daí já pode começar a interferir no jogo ali, o São Paulo começar a ter uma atuação abaixo. Então acho que essa derrota pode sim ter alguma interferência no resultado de quinta-feira. Eu concordo com o Fred, porque ao final do jogo, se os jogadores de São Paulo não deram a devida importância ao Paulista, a torcida deu. Os torcedores do São Paulo saíram, quando os jogadores saíam e deixavam o campo, a torcida começou a gritar que Libertadores era obrigação. Ingênuo, né? Então, bem ingênuo, eles não têm noção do elenco. E essa é uma pressão a mais da torcida pro São Paulo, e se sentiu físico ali, na altitude, com a viagem longa, é muito complicado, realmente. Só pra finalizar e a gente também ir pro próximo tópico do programa... eu acho que o que me preocupa no time do São Paulo é a postura, não só, por exemplo, a questão da relação... eu fui eliminado do Paulista e tudo mais, mas a postura num geral. Parece que, eu perdi, vou pra casa, como se fosse... Não se preocupasse com o que o torcedor sente ou passa. Eu tô aqui, tô recebendo meu dinheiro, supostamente tô recebendo meu dinheiro... E depois vou pra casa, tô tranquila. A leitura corporal do jogador de São Paulo é: eu não ligo para se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Então eu acho que o torcedor de São Paulo tem que se preocupar mesmo com o Strongest. E se jogar com essa tipo de atitude lá, ainda mais com a altitude, é capaz de ir embora e possivelmente passando outro vexame. Com certeza, é perigoso pro São Paulo. Eu queria comentar sobre o torcedor. É típico mãe de Ná, né? E falando na mãe de Ná, eu gostaria que ele desse o palpite sobre essa partida entre São Paulo e The Strongest. Qual é o seu palpite, ele mãe de Ná? Ele que acertou todos os palpites até agora. Falou que ia ser 4x0 Corinthians, 2x0 Santos. Exatamente. Acerta tudo esse cara. Fala aí, mãe de Ná, é com você. Eu acho isso uma farsa. Meu palpite é... 1x1. Nosso querido Povo Pão falou. Povo Pão morreu, né? De novo essa piada do Capita... Agora, Pedro Rocha. Eu tenho Rocha, que honrar o capítulo. Pedro Rocha, qual é o seu palpite? 2x1 pro The Strongest. Beto? 3x0 The Strongest. 2x1 The Strongest. Você falou 2x1 também? Concordo com o Rocha. Fred? 1x0 The Strongest. Marcola? 3x1 The Strongest. É isso aí, o Fred tá implorando pra falar. Não, é que antes, Fred, de encerrar o assunto de São Paulo, só queria levantar a dúvida, né? Se caso o São Paulo caia na quinta-feira, se o Bowser continua, né? Eliminado no final de semana, eliminado no meio da semana, e aí? Errou! Ele já falou que se a diretoria não quiser mais ele, ele tá ele totalmente tranquilo. Ele não faz questão de continuar no São Paulo também. Complicado! Tá, já falamos demais do São Paulo! Chega de falar do São Paulo, e agora vamos pular o muro, vamos falar do Verdão! Solta o hino do Palestra Itália, Flávio! Quando surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras, que recebe hoje o São Bernardo no Allianz Parque às 9h45 da noite. 9 horas. 9h45. Errou! Não, errei. 9 horas no Allianz Parque. Partida válida pelo Campeonato Paulista para classificar para as semifinais. Se ganhar, bate o Santos. Bate não, vai jogar contra o Santos. Se jogar, se ganhar. Vai jogar contra o Santos Se empatar e for pros pênaltis, e vai passar. Jogar com o Corinthians, se passar, né? E se não passar, o Audax joga com o Corinthians e o São Bernardo joga com o Santos. Quais são os seus palpites? Qual é o seu palpite, né, José Roberto? Ah, o meu palpite... Primeiro que é aquela coisa, né? O Palmeiras tem um problema com times do interior. Às vezes dá umas bugadas. Dá umas bugadas no cérebro. Watersent? Eu acho que... Watersent foi ruim. Mas eu acho que o Palmeiras é franco favorito pra ganhar o jogo hoje contra o São Bernardo. Tem mostrado uma evolução no seu futebol, principalmente com a chegada do Cuca. É aquela coisa, não está dando tanto chutão como dava na época do Marcelo Oliveira. Só que eu acho que é sempre bom ter todo cuidado, porque sim, esse tipo de jogo é um jogo perigoso, porque você toma um gol do São Bernardo em qualquer momento da partida, você bate o desespero, sim, e agora, e não sei o quê. Então é um jogo que tem que tomar cuidado, o Palmeiras vai ter que jogar sem falar, eu sou o Palmeiras... A minha camisa vai ganhar o jogo. Sem subir no salto, sem né? Sem subir no salto. Como o Palmeiras costuma fazer, né? Então eu acho que é um jogo que o Palmeiras é favorito, mas tem que tomar muito cuidado com o São Bernardo, que vem das últimas 8 rodadas, ganhou 5, empatou 3 e perdeu 1. Fala, Rocha. Eu acho que esse jogo pro Palmeiras é muito importante, porque vale, como o Beto falou, mostrar mesmo o trabalho do Cuca, que vem sendo muito bom. O Palmeiras tá 5 jogos sem perder já, 4 vitórias e 1 empate. E o time vem melhorando nesse meio de semana. Venceu o River muito bem por 4-0, mesmo não classificando, jogou muito bem. Já conseguiu vencer um clássico contra o Corinthians, contra o Rosário mesmo, tendo algumas deficiências no sistema defensivo, também jogou bem. E vencendo hoje é mais uma prova de que o trabalho do Cuca está no caminho certo. E além disso, coloca o Palmeiras numa semifinal de Campeonato Paulista. Mas caso venha uma derrota, eu acho que pode ser um peso enorme para esse trabalho também do Cuca, porque 2 eliminações, mesmo da Libertadores estando numa situação complicada, 2 eliminações em uma semana é um peso incrível para esse time do Palmeiras, que eu acho que tem tudo para entrar forte nesse Campeonato Brasileiro também e no restante da temporada. Exatamente, como o Rocha falou, o Palmeiras nunca perdeu para o São Bernardo na história. Nunca tomou gol. 4 jogos e 4 vitórias. O São Bernardo aí vem um pouco mais forte, né? Mas eu queria dar um dado estatístico. Dado estatístico, não. Eu queria dar a provável formação que o técnico Cuca vai entrar para esse jogo. Fernando Praz, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio, Gabriel e Arouca ou Matheus Salles, Dudu ou Alione, Robinho e Gabriel Jesus ou Barrios e Alexandro. O que vocês acham dessa formação? Eu acho que ele deve entrar com o Matheus Salles mesmo, no lugar do Arouca. Também acho. É que assim, eu não sei algum desgaste, se algum jogador teve algum desgaste físico nessa semana, mas na ideia, principal, acho que é o Matheus Salles no lugar do Arouca, o Jesus deve voltar no lugar do Barrios, e o Dudu deve continuar no banco, acho que ele deve ir de Alione, Robinho e Alexandre. E o Alione, que fez um ótimo jogo contra o Rosário. Eu não concordo com o Dudu no banco, mas... O Alione merece a sequência pra dar continuidade. O Royce catarinense vai jogar? O Roger Guedes? Acho difícil ele entrar. Roger Guedes. A não ser que o jogo esteja já 3-0 e no final, aí talvez eu acho que o Cuca jogue ele nos últimos 10 minutos pra ver como é que o garoto se sai, mas acho muito difícil ele estrear. Acho. Tem o Eric, além disso, tem o Eric também, né? Que teve a oportunidade aí no meio da semana na Libertadores. Não. Vamos ver se o Cuca vai dar outra oportunidade pra ele com o decorrer da partida. Eu acho que o Eric tem que começar a demonstrar o futebol que ele mostrava no Goiás. Não mostrou. E o Clayton Xavier, o que vocês acham? Ele entrou bem contra o River. Deu um passe muito... Açucarado. Foi um passe belíssimo. Mas ali também, né? Convenhamos. Era uma partida... Sim, mas... Mas pra alguém que tava um ano ele parado... Ele mostrou a categoria de armador que tava faltando ali no Palmeiras. Ele é bom de bola, mas deu claramente pra ver a condição física dele, né? Que não é ideal. Mas acho que pros torcedores do Palmeiras, o mais importante primeiro é ele não se machucar. Ficar uns 5 jogos sem se machucar. Sim. E aí depois ele vai ter a sequência necessária. Eu acho que ele vai ser titular futuramente no lugar do Robinho. E a grande dúvida que pra esse jogo é mesmo entre o Alione e acho que o Dudu. O Dudu, eu não sei a condição física ideal dele, mas ele é o titular do Palmeiras. Mas o Alione tem que aproveitar esses jogos pra se manter. Vai ser praticamente a mesma escalação que ele usou contra o River Plate do Uruguai. Fala, Beto. Eu acho que, falando do Clayton Xavier, voltando rapidinho, Eu acho que provavelmente o Guga deve entrar com ele. Ele entrou com 30 minutos do Clayton Xavier no contra o River e pode até entrar um pouquinho antes ou também dar novamente mais meia hora pro Clayton Xavier jogar, pegar mais ritmo, tirar aquele receio de dividir bola que a gente sabe que o jogador tem. Eu acho que sobre o Dudu, eu concordo, ele não é jogador de banco, obviamente, ele é mais jogador que o Alione. E só que eu acho a questão, como ele teve um problema na coxa e ainda mais um problema muscular, pra você acabar tendo essa lesão de novo é algo não tão difícil. Então eu acho que o Cuca tá tendo essa meio que guardando um pouco, porque o Dudu é importante pra temporada. Ele tá dando continuidade também pro time que tá dando certo, sim, né? E o Alione merece, fez 2 gols, nas outras vezes também deu passe, jogou bem. Então também não é nenhuma injustiça, sim, totalmente deixar o Alione provavelmente no time titular. O São Bernardo dos times do interior é o que marca melhor. Só que eu acredito que o Palmeiras não vá tomar conhecimento, agora tá focado só no Campeonato Paulista. E já tá conseguindo pegar o jeito do Cuca de jogar, então eu acredito, sim, que é um jogo tranquilo pro Palmeiras, porém, ainda mais em casa. Porém, tem fontes do próprio ABC que falam que o goleiro do São Bernardo é ruim. que toma frango demais. Então, um fator que pode ajudar o Palmeiras. A zaga do São Bernardo é Luciano Castan. Ei! O irmão do Leandro Castan. Do Leandro Castan. E eu, como já que o Mandiná fica falando do São Bento... Eu também tenho o Diego Ivo, que jogou no meu Paulista de Jundiaí. O bicho é só um armário. Mas é só tocar pro lado o nome dele. E o camisa 10 do São Bernardo é o Canhete. Em São Paulo. Só pra fazer uma referência, o grande bom. Ivo Valois. Mas continuando a partida. Que está jogando bola nas quadras do Mackenzie. Exatamente. Meu Deus. Mas para encerrar o assunto Palmeiras, Palestra Itália, gostaria de ouvir os seus palpites. Pedro Rocha. Eu começo? Você, como você. Sempre. Então, meu palpite pra hoje é Palmeiras 3x0. 3x0? Classificadíssimo. José Roberto? Meu palpite é 2x0 Palmeiras. 2x0? 2x0. Meu palpite é 3x2 Palmeiras. Cara, sufoco, hein? Sufoco. E na virada ainda. Tá nóis. Fred? 2x0 Palmeiras. Marcola? 2x1 Palmeiras. Temos nosso querido amigo Vinícius. Diniz, fala o seu palpite aí, Diniz. 3x0. 3x0 Palmeiras? Fácil. 3x0 Palmeiras. 3 gols do Barrios. Meu Deus. Tropeçou na bola. Já falamos demais do assunto Palmeiras. E agora vamos falar do Timão. Solta o hino do Corinthians aí, Flavião. Salve o Corinthians! Que venceu o Red Bull Brasil no sábado por 4x0, meteu uma goleada no Red Bull Brasil. E eu queria que vocês comentassem dessa partida. Um golaço do Giovanni Augusto de bicicleta. Todos golaços. E um gol chorado do André aqui. Pelo amor de Deus. O Corinthians O Corinthians joga nessa maravilhosa triangulação, né? Por que você não vai falar quem deu o passe pro André? Porque não precisa. Não precisa. O Corinthians que joga maravilhosamente nessa triangulação no ataque. E eu queria que o nosso querido amigo Marcola, Red Coverts, começasse a falar sobre essa partida. Red Coyotes. Leu errado ainda. Não li. O Corinthians... Não, primeiro eu quero saber por que você não quer falar quem deu o passe pro André. Porque não precisa. Quem que deu o passe pro André? Foi o Fagner. Ah, então pronto, agora você falou. É porque é o melhor jogador do Corinthians no momento. E o Rodriguinho? Não, o Rodriguinho tá bom ali onde ele tá. Rodriguinho tem uma séria relação com o Capita. Sim, é comigo não. Tá lá não. No status do Facebook, Capitão em relacionamento sério com o Rodriguinho. Rodriguinho, eu não engulo. Oh. Mas é o seguinte. Marcola. Seguinte. Pegou mal. Cada programa é uma piada nova. Explica pro nosso querido ouvinte que ele não entendeu direito o que você quis dizer. Não, não tem que explicar nada. Continua, é que eu não gosto do futebol do Rodriguinho. Simplesmente o Capita ama. Mas... Voltando ao foco. Corinthians não tomou conhecimento do RB Brasil, que era o time do interior que mais tinha dado problema aos grandes clubes de São Paulo. O Palmeiras e o Santos, se eu não me engano, perderam. A única derrota do Santos no campeonato foi pro RB, pro Red Bull. A Globo fica se faz coisa de RB aí, não? RGT. E E o São Paulo empatou. Mas o Red Bull veio pra Itaquera, o Corinthians não tomou conhecimento, o Giovanni Augusto finalmente fez seu primeiro gol com a mesa do Corinthians em Itaquera. Mas saiu machucado, tá um mês fora do... É, a lesão do Giovanni Augusto. Desfalque, sério. Eram dois meses, mas depois confirmaram que era apenas o apenas. E aí o Marquinhos Gabriel virou opção, né? O recém-contratado. Praticamente vira titular, né? Se for pensar assim. É, ele já vinha meio pra entrar no lugar do Guilherme. Com essa lesão do Giovanni Augusto, ele vai. O Guilherme vai continuar um pouquinho mais, vai ter mais umas chances pra mostrar o futebol, porque não mostrou ainda nada. Mas o Corinthians já tá jogando muito bem, o Tite tá conseguindo. Fazer esse elenco fazer o que o anterior fazia. O Fagner e o Elias estão se dando muito bem. Todo jogo o Fagner recebe na cara do gol e eles ficam trocando passes muito interessantes. E o Corinthians começa a sobrar. Eu acho que estava precisando entrosar um pouquinho, já entrosou. E agora a tendência é melhorar. E uma boa vitória, 4-0. E o que falar do comentário do Roger, atacante do Red Bull, pós-jogo? O que, que ele falou? O que, que falou, Roberto? Ele disse que não é ele não se preocupa de ter tomado 4-0 do Corinthians porque teve time grande que tomou 6. Vixe. E ele jogou no São Paulo. É rancor. Nossa, e ele agora que foi pra ponte. Foi pra ponte de novo. E o Renato Cajá vai voltar pra ponte também. Vai voltar? Aí a ponte querendo. Joga. Bomba do Marcola. Tão querendo. Renato Cajá na Ponte Preta. É, mas não é o foco esse aí, o foco é o Corinthians. Fala, Fredão. Então, o Corinthians teve uma atuação de gala sábado. Eu vi o jogo, o Corinthians dominou amplamente. Triangulações, tabela, várias finalizações. O Corinthians massacrou o RB Brasil, o Fagner jogando muito mesmo. Só golaço, o Luca fez um golaço. Tirando do André. O gol do André foi bizarro. O André nem viu o gol, Ele foi uma trombada entre três pessoas. A bola tocou nos dois zagueiros, no goleiro e no André. Foi uma coisa maravilhosa. E o goleiro do Red Bull Brasil era o Saulo, o mesmo goleiro do 7-1. Horrível. Ele ama tomar gol do Corinthians. Foi o único gol estranho, né, da partida. Os outros foram golaços, né? Mas a verdade é que a única chegada mesmo do Red Bull foi o gol anulado, né? Que eu não vi, tava impedido. E que tava impedido. Os três que participaram da jogada foi o momento que o Red Bull ofereceu algum perigo. Thiago Galhardo, que eu esperava que fosse jogar melhor, não jogou muito bem. O Misael, que também era um outro bom valor do Red Bull, também não jogou bem. Eu achei que o Red Bull fosse oferecer um pouco mais. Cadê você? Um pouco mais de resistência pro Corinthians. Que sobrou na partida, sobrou nessa classificação. E outro destaque também, acho que é pro Alan Mineiro, que mais uma vez entrou e jogou muito bem. Provavelmente deve ser o substituto do Giovanni Augusto nesse período que ele tá fora. Deveria ser o Marquinhos Gabriel, que já chegou, mas como o Tite preza muito a continuidade do jogador, essas histórias aí do Tite, provavelmente o Alan Mineiro deve seguir no time titular do Corinthians. Que é uma grata surpresa pro torcedor do Corinthians, que não achava que o Alan Mineiro ia chegar. Tirar o Guilherme. Você quer tirar o Guilherme do time. Ele foi contratado, ele tava jogando muito bem no Bragantino. Que tem uma parceria com o Corinthians, né? Por que será que o Marcola quer tirar o Guilherme? Porque ele não... Sentiu a dele. É porque o Guilherme não quis fazer uma entrevista pra ele, pra uma matéria. Não, é só ver o jogo do Corinthians. É rancor, que nem o nosso amigo do RB. É só ver o jogo do Corinthians que vocês vão entender por que o Guilherme não merece estar no titular. Pra entrar Marquinhos Gabriel. O Guilherme sentiu a 10 do Corinthians? Sentiu. Muito. No jogo sábado era de pé em pé, a bola chegava no Guilherme, erro de passe. Aí explica o porquê o Marcola quer tirar o Guilherme do time. Mudando um pouco de assunto, mas não tanto, vamos falar da Libertadores, né? O Tite falou que na quarta-feira vai entrar com o time titular, já que tá classificado. Mas vai entrar mesmo assim com o time titular. Mas não perder ritmo também, né? O que vocês acham disso? Acho bom pra conseguir também uma classificação geral maior. Eu acho que a classificação geral é importante, porque assim o Corinthians, teoricamente, pegaria um adversário mais fraco na próxima fase. Com todo respeito ao Cobressal. Isso que eu ia falar. Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa opção do Tite. Aí eu acho que ele não precisava entrar com o time inteiro reserva, mas ele podia dar uma mesclada aí pra poupar pra semifinais do Paulista. Até porque o Cobressal não é um adversário que vai oferecer muita resistência. Um exemplo disso é pôr o próprio Alan Mineiro como titular. Romero. O Alan Mineiro deve começar jogando, né? Se for só o time titular, eu acho mais difícil. Mas é como eu concordo com o Fred, acho que poderia dar uma mesclada É, principalmente porque tem a continuação da Libertadores. E por exemplo, vai que machuca alguém do titular. Óbvio, não desejando isso, mas é sempre uma precaução. Porque o Cobressal não tem mais nada, eles vão entrar. É, aconteceu o ano passado isso. O Corinthians já estava eliminado praticamente contra o Santos na Copa do Brasil. Só que o Tite resolveu começar o jogo com o Luciano. E o Luciano foi estourou o joelho. É, mas se machucou e estava jogando muito. Mas, e não apresentou esse futebol até hoje. Mas, para finalizar, não sei se vocês querem dar palpite? Sim. Vamos, palpite. Todo mundo quer dar palpite e tem amigo novo para dar palpite também. Pedro Rocha, qual é o seu palpite para a partida entre Cobressal e Corinthians? Não, quer Corinthians, dizer, Corinthians e Cobressal. É, meu palpite para esse jogo é 3-0 Corinthians. José Roberto. O meu palpite é 4-0 Corinthians. Meu palpite é 5-0 Corinthians, subindo a escadinha. Fred fala. 3-0 Corinthians. 6-0? Não, 3-3. Fui eu que zoei. Podia subir. Marcola. É 5-1, porque aí você falou 5-0, não vou imitar. Matheus Veloso. 7-1. Irmão gêmeo. Eu sou humilde, é 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians? Jogo tranquilo. Igual o palpite do Flávio ali, hein? Já falamos demais do Corinthians. Mas agora vamos pegar o carro, descer para a baixada e falar do Santos. Solta o hino do peixe, Flavião. O Santos que venceu o São Bento por 2-0. É, o time da mãe de nada, o povo Pouqui não morreu. 2-0 lá na Vila Belmiro. E queria que vocês comentassem dois gols do Vitor Bueno, hein? Um golaço. Mais uma vez. Um golaço. É, o Mandiná tá bravo. Eu queria que o Mandiná falasse um pouco. Pra começar, eu queria que o Mandiná falasse primeiro. Pelé, Mandiná, né? Fala. Fala, desabafa. Tem dois microfones, três. Pode falar, Mandiná. Pode começar falando do Edno. Mas... Só assim, não engole. O Edno não jogou bem. O time também não jogou bem. Não entendeu muito bem... O que era uma quartas de final de Paulistão. E o que estava em jogo era ir para a Série D. E não simplesmente só passar do Santos. Sim. Era ir para a Série D. Então acho que com o time que tá, acho que não vai. Entendi. Mandiná, você acha que não vai? É só isso. Mas você acha que o Santos chega na final? Chega. Chega? Para mim a final é Santos e Corinthians. Santos e Corinthians? Ousado, agora vou fiquei fazer preocupado. Uma vinheta pra Mandiná. Quando ele entrar no programa... Só erra palpite, fiquei preocupado agora. É. Ele mas por que você ficou preocupado, Fred? Ah, já fizeram que time o você assumir torce? Que eu torço pro Santos, então agora... Ih. Já faz três mas programas. Já vi que vai ser Palmeiras e Aldax. Ô, Marcola, fala aí. Eu discordo um pouquinho com a Mandiná sobre a final. Que eu acho que se o Palmeiras passar, agora que tá focado só no Paulista, vai ficar pequeno pro Santos um pouquinho ali na vila. Só que, bom... Provocações. O São Bento... Ele falou que o Palmeiras vai passar o carro no Santos, se passar não, hoje. Eu falei que fica difícil porque o Palmeiras tá focado só no Paulista também e tá mas começando Santos, a pegar a cara do Cuca. O Santos tem a semana inteira pra treinar, nosso querido Santos, amigo. E lembrando que o Santos não perde na vila no Campeonato Paulista faz um bom tempo, se não me engano são... Exatamente. Nosso querido amigo... O Tietê do Santos aqui, o Frederico. Fala aí, Fred. Não, o meu destaque do jogo do Santos no sábado foi a atuação do Vitor Bueno, que é uma promessa aí que tem rendido à altura que o Dorival lançou ele no lugar do Serginho. Ele tem jogado muito bem, ele se mostra um grande meio-campo que além de armar a jogada ali no meio, ele gosta de ir para dentro da área, finalizar. Fazer gols, então... Então é um meio moderno, né? O Ganso começou só essa temporada a tomar gosto por fazer gol. Ele já, desde moleque, já mostrou que tem faro de artilheiro também, além de meio Eu campo. Eu tenho uma bomba do Santos. Ai, Deus. Rodrigão de novo. Não. Pode continuar que a bomba só vem no final. Falando do Vitor Bueno, acho que é o terceiro ou quarto gol dele no campeonato. Terceiro. Primeiro foi aquele de cobertura, né? Ele meio que só fez golaço, né? Gostou de só fazer golaço. Mas eu acho que, eu concordo com o Fred, primeiramente, que ele é uma boa... está sendo uma boa opção pro Santos. Melhor que o Serginho, com toda a clareza. E eu acho que o Santos até poderia ter feito mais, assim... O São Bento tava muito... É como, até concordando com a Mandiná, não entendeu o que ele estava fazendo ali nas quartas de final, porque fez uma ótima campanha na primeira fase, o São Bento, e chegou como se Não sabia. Ele jogou muito mal. Parecia que caiu de paraquedas na situação. Então, o Santos poderia ter feito 3, 4, só que acabou sendo, vamos dizer assim, humilde. O grande problema das equipes do interior, na maioria das vezes, com exceção do Audax, que nessas quartas de finais... Osasco é que não é muito interior, né? Vão para o jogo só para se defender. E quando eles vão para o jogo só para se defender contra uma equipe grande, é muito difícil eles passarem em branco, não tomarem gols. Uhum. E aí eles abrem mão do ataque que... É uma forma de surpreender os grandes que se lançam pra frente. E quando tomam um gol, bate o desespero. Bate o desespero. Total, o São Bento pouco atacou o time do Santos, não ofereceu grande perigo. Assim como o Red Bull também não ofereceu grande perigo. É. E o Santos sobrou nessas quartas de finais e é um dos favoritos também. É uma pena, né? Porque o São Bento era das novidades do Campeonato Paulista, né? E infelizmente eu não consegui nem encostar o Santos assim. E diferente do Audax, o Audax desde o primeiro momento pressionou o São Paulo e acabou. Não, acho que colocou 3 bolas na jogou trave. De igual. O Denis defendeu fez duas. Grandes defesa grandes... Quando tava 0-0. Então a diferença é, como o Pedro falou, foi a atitude do Audax e a não atitude do Red Bull e do São Bento nas quartas de finais. É, o Dorival, inclusive, no intervalo, ele foi muito frustrado pros vestiários, porque o Santos perdeu muito gol no primeiro tempo. Podia custar o resultado, inclusive. Se o Santos toma um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, vira 2-1, esses gols aí perdidos no primeiro tempo podia fazer muita falta no segundo. Sim. Só completando o que o Rocha falou, o Caleri deu uma entrevista falando que na Argentina, a diferença dos times pequenos da Argentina para os do Brasil, é que os daqui do Brasil não atacam os grandes. Ele falou que não joga para ganhar. Não joga para ganhar. Ele deve ter se arrependido um pouquinho disso, mas no caso do São Bento, foi isso que aconteceu. De todos os outros, né? Vamos ver hoje, não sei. Mas o Santos faz na Vila é muito forte no Campeonato Paulista, então não é, não é uma coisa que assusta tanto essa derrota. Fala, Rocha. Uma coisa que o Lucas Lima falou após o jogo, e que é total verdade, é quando ele foi perguntado sobre o Vitor Bueno. Ele falou que muito legal de o Vitor estar jogando assim tão bem agora no profissional, tendo aquela famosa explodida nesses últimos dois jogos, mas que, assim como todo garoto, ele torce muito pro Vitor ter uma regularidade, porque é muito normal você ver num garoto que sobe pro profissional jogar um jogo muito bem, tipo, mostrando todo o seu potencial, aí fica 3 jogos sem aparecer muito, aí vai pro banco de reservas, aí volta. Ele torce muito pro Vitor ter essa regularidade no time titular do Santos. Exatamente, tá despontando o Vitor Bueno. E eu queria aqui que vocês comentassem, já que a opinião da bancada é que o Palmeiras ganha e vai enfrentar o Santos. Será que vai mesmo? Mas a minha questão é o seguinte, será que o Santos passa do Palmeiras? Eu acho que sim. Na Vila. Quer o palpite? Sim. Não, 2-1. Não, vamos não. Sem palpite. Só queria saber se você passa ou não. Não, eu acho que sim. E o Rocha falou do Vitor Bueno. Lembrando que o Vitor Bueno já renovou o contrato com o Santos. Antes dele explodir, o Santos já renovou o contrato dele. Acho que foi no comecinho desse ano ou no finalzinho do ano passado. Até 2000. E o Rocha também falou do Lucas Lima. O Lucas Lima foi criticado depois do jogo por uma parte da torcida que tava falando que ele já tava meio com a cabeça na Europa, que ele tava meio disperso na partida, então ele é um negócio pra se observar, pra se observar nas próximas partidas. Marcos, do Santos. Guilherme, você acha que passa ou não o Santos? Eu acho que se o Palmeiras chegar, vai ser bem complicado pro Santos e tem uma grande chance dessa invencibilidade da Vila cair. Será? Eu acredito. Fala, Beto. Não, eu acho que, falando do palpite, eu acho que se o Palmeiras jogar como jogou contra o Corinthians, mesmo estando na Vila, porque o Pacaembu é um campo, obviamente, muito mais neutro que a Vila Belmiro. Se ele conseguir, pelo menos, fazer o jogo que o Cuca fez aquele jogo contra o Corinthians, tem chance de passar pelo Santos. Agora, aí é uma questão de... Por exemplo, a gente não sabe como vai estar o Palmeiras até lá, momento, e tudo aquela coisa que a gente já sabe. E eu acho... Só um comentário ainda mais do Santos... Acho que teve duas bolas que o Gabigol não recebeu o passe, né? Acho que não sei se estava com o Vitor Bueno ou com o Lucas Lima, não sei com quem estava, que era um contra-ataque e fez outra opção e acabou errando, que o Gabigol meio que deu um xilique. Aí estavam falando que criticando o Gabigol porque ele não era dono do time. Tava com a 10 e que tava todo com a crista lá em cima e tudo mais. Então, só que é o que o Lucas Lima falou pro Vitor Bueno, pra ter uma regularidade, pra, porque é um garoto e tudo mais. E então, além disso, quando chegou no Gabigol, ele não fez o que ele devia fazer, que era o gol. Fala, Rocha. É só pra falar um pouco desse possível jogo. Eu não gosto muito também de adiantar as coisas. O Palmeiras ainda tem o jogo de hoje contra o São Bernardo. Mas caso passe desse jogo, eu acho que ele vai muito preparado para esse jogo contra o Santos. E eu acredito sim que pode sair com uma vitória lá na Vila. Exatamente. Agora eu vou dar a minha bomba para finalizar o bloco. O primeiro bloco. É, Beto, pelo amor de Deus, né? Agora vem a bomba. O Stefano Yuri está de volta após empréstimo. Estava no Botafogo de São Paulo. Que bomba! A grande bomba! Chegou que eu... camisa 9. Exatamente. Agora o Fred empolgou. Falei que eu tinha bomba. Bom, finalizando... Stefano Yuri ou Joel? Vamos finalizar esse Joel, primeiro bloco. Cruel. Agora, o nosso querido amigo Frederico Nunes e o Pedro Rocha. Pedro Rocha não, Pedro Rocha. Deixa eu falar, tchau. Vai sair. Eles vão falar tchau, vai entrar dois amigos novos na bancada e talvez a Mandiná aí pra falar um pouquinho. Fala tchau, Rocha! É, saindo aí no intervalo do programa, valeu aí bancada, valeu Vitor, valeu Flavião e até a próxima. Fred? Valeu bancada, Flavião, mais uma vez e é nóis. É isso aí, agora vamos para o intervalo, tome a sua famosa água. Substituição aqui no Arquibancada, o Beto tava clamando pra que eu falasse isso. Final de primeiro tempo aqui no Arquibancada, Mac. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Come to decide that the things that I tried were in my life. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky. And I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey, yo. Now listen what I say. To the well once more, time to decide on. When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep underneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided, and there's no. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey. Estamos de volta para o segundo tempo do Arquibancada Mac. E agora vamos falar dos estaduais do Brasil. Solta aquela musiquinha maravilhosa, Flávio. E antes de falar dos estaduais, entraram dois amigos novos na bancada. Nosso querido amigo Matheus Veloso aqui na minha esquerda. Boa noite, Matheus. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. E na minha diagonal direita está ele, Vinícius Diniz. Boa noite, Vinícius. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. É um prazer fazer o programa com vocês. Maravilhoso! Desenvolveu mais do que o Matheus. É isso. Boa! Aí. Tá soltinho já. Agora tá vamos... O nervosismo da estreia, né? Ah, então... Mas tá estreando com o pé direito, né, amigo? Ou não. Então vamos falar aqui do Campeonato Carioca, Semi, Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo. Quem vocês acham que chega na final, Beto? Eu acho que entra... Oh, pega o Vasco, pega o Flamengo, né? Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. É, Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo? É. Esse é o seu palpite? É meu palpite. Vinícius? Ribamar. Acho que o Vasco passa... Aliás, o Flamengo tem a sina que não ganha do Vasco faz uns 8 jogos, 9 jogos. Complicado, né? Flamengo... Quem é guerreiro perto de Thales? E acho que... Riascos. Riascos. Comendo bola. Mas e aí, o que você acha? Acho que continua assim, o Vasco passa e o Fluminense passa. Vasco, então, Vasco Fluminense. Fluminense? Vasco Fluminense. O Beto falou o quê? Vasco e Putfire, Botafogo. Olha, eu concordo com o Beto, Vasco e Putfire. Matheus Veloso. Eu concordo com o Vinícius, eu acho que vai ser Vasco Fluminense. Vasco e Fluminense e Marcola. Aquela ajuda de novatos. Enrole um pouco mais. Só pra fugir um pouquinho do que todo mundo falou, eu acho que o Flamengo ganha zebraça. Bom, zebraça. Zebraça. E o Fluminense também passa porque... Que eu acho que o Fluminense é um pouquinho melhor que o Botafogo. Eu só quero tá saber de um só palpite aqui na bancada. Mãe Diná, fala o seu palpite da final. É você que a gente quer ouvir. Vasco e Fluminense. Olha lá, fala, Mãe Diná! Então tá decidido, Marquinhos. Botafogo e Flamengo. Você sente saudade do Wallace na zaga do Corinthians? Nem um pouco. Ah, então tá bom. Nem um voltando aqui para o programa, vamos falar do Campeonato Mineiro, que tem a semi do primeiro jogo, América 2... A 0 no Cruzeiro e o RT 2x2 no Atlético Mineiro. Primeira semifinal. Foi os primeiros jogos. O que você acha, Beto? Ah, eu acho que se for comentando um pouco mais os jogos do Mineiro, no caso, é uma zebra, né? Duas zebras. É, o RT, o Galo empatou com o RT e o América ganhou do Cruzeiro. Exato. O primeiro gol do Galo foi um chute com muita felicidade do Douglas Santos, ou seja, não foi mérito. De uma Robin jogada. Jogou? Não, o Robin ficou no banco. É. Mas, porque é uma boa opção, segundo o Diego aqui. Mas eu acho que pro Cruzeiro complicou. Porque o América sabe jogar. Tá sabendo jogar os clássicos contra o Atlético e contra o Cruzeiro esse ano. E pro Galo, eu acho que até tem muito mais chance de passar, porque foi um empate. Mas eu aposto América e URT na final, porque eu quero a zoeira. Duas zebras, duas zoeiras. Vinícius Diniz, o que, que você acha dessas semifinais? Você acha qual que vai ser os resultados de volta? Eu não acho que foi zebra o América Mineiro ganhar do Cruzeiro. Pra mim, o David tá com uma dificuldade de acertar o time do Cruzeiro. Já vem sofrendo uma pressão. David tinha uma dificuldade pra fazer gol, imagina acertar um time, né, meu? É, exatamente. Mas eu acho que o América Mineiro passa do Cruzeiro e o Atlético Mineiro vence o jogo de volta. O RT? E vai dar América Mineiro e Atlético Mineiro. Rodrigo Possebon está na URT, só para lembrar do nosso ouvinte. Meu Deus do céu. Grande revelado pelo Manchester United. Treinou com Wayne Rooney e agora está no URT. Grande time de Minas Gerais. Matheus, o que você acha dessas semis e quem você acha que vai passar para as finais? Acho que o Possebon vai levar o RT à final. Olha lá. Contra o América. O bicho está ganhando o meu de novo de 1-0 do Cruzeiro. O RT e América. Então tá junto com o Beto na zoeira, Marcola. É, se eu não me engano, o Atlético teve que buscar o resultado duas vezes, né? Saiu atrás. É. Isso. E, então, só cuidado para não cair na cadeira. Então, cara, eu acredito que o Atlético, além, é, tipo, ainda porque pelo foco que tem mais na Libertadores, pode não passar. E o Cruzeiro, eu acho que a casa caiu. A casa caiu? A casa caiu. Entendi. E tem Rodrigo Possebon, né? Jogou com o Cristiano Ronaldo. Jogou com o Rooney. Então, ele entrou a sua estreia no bagagem. Lugar de Ryan Giggs. Tá legal. Vamos Meu falar Deus. Do Gaúcho. O Gaúcho. Ele sabe tudo. A semi do primeiro gol. Ele é o PVC do nosso querido arquibancada AMAC. Inter 0 e São José 0. O que vocês acham desse jogo, primeira semi, né? Qual que é a outra semi, Beto? Vocês sabem? É Grêmio e Brasil de Pelotas. Juventude. Grêmio Juventude. E o Pedrinho Rocha Grêmio falou ali. Não, o Pedro Rocha foi embora, ele falou pelo WhatsApp, né? Zap, zap. Mas vamos finalizar, nem vamos comentar esse gauchão. Vamos falar agora da Champions League, a Copa do Nordeste. Solta o hino da amada Copa do Nordeste, Flavião. A Copa do Nordeste teve zebra, assim como eu e o Beto falamos nos outros programas, e ninguém acreditou. Gol do Grafite, e o Campinense está na final. O Santa Cruz bateu o Bahia por 1-0 fora de casa, gol do Grafite. O gol e mais Campinense, exatamente. O Campinense fez 1-0 no Sport com o Rodrigão, aquele que já tá certo com o Santos, que eu falei é bomba. Há uns 4 meses. E ganhou nos pênaltis por 3-1. O que, que vocês acham dessa Champions League? Quem que vai levar a Marcola? Eu acho que o Santa Cruz leva, já tá na primeira, é um time de primeira divisão, tem o Grafite, tem bagagem, mas o... Falar só da, tem mala, né? É, da disputa por pênalti. O Sport colocou o Magrão pra pegar pênalti e não deu muito certo, hein? É. Colocou no final do jogo, nos acréscimos, só pra ele pegar os pênaltis, não deu muito certo. Mas zebra e nos pênaltis acontecem zebras. O Falcão caiu, né? O Falcão caiu. Mais uma queda de treinador. Tá aí o nosso segundo PVC do arquibancada. Comente essa queda do Falcão. Durou 6, 7 meses. Exatamente. 6 meses. É, ele fez o Sport jogar bem numa fase no brasileiro. Começou bem. É. Eu acho que é aquela mania do... Queda precipitada aquela mania do brasileiro perdeu uma competição, por mais que a Copa do Nordeste agora seja muito mais importante. É bem importante pra eles, realmente. Só que, realmente, é um trabalho... Não é uma coisa... Ah, eu vou trazer esse treinador e realmente vai ajudar. Porque eu acho que o Falcão era um dos grandes treinadores que a gente tem. E tava fazendo um ótimo trabalho. E trouxe o Diego Souza de volta, tem o time em volta. E aí manda o técnico. É, então. O engraçado é o Diego Souza voltar, sair do Fluminense, voltar pro Sport e não fazer nada nesse jogo, né? O que você acha, Matheus? Bom, o Diego Souza, eu acho que ele... Nessa volta dele ainda não tá muito bem, mas eu acho que se o Falcão continuasse, ele poderia ajustar tudo e conseguir resultados do Diego Souza. Entendi. Poderia extrair do Diego Souza o que ele melhor pode oferecer pro time. E você falou que ele não fez nada, ele fez o gol de pênalti. Bateu com muita categoria. Quem mais bateu com categoria foi o Joelson. Meteu no ângulo. Campinense furou a rede. A bola furou a rede, meu amigo. Meu amigo, complicado. E só um adendo, essa trilha sonora da Champions Cup aí, a Champions League, é sensacional. É isso aí, queria agradecer ao Caio Sandinho e o Rodrigo Bittar, que fizeram essa trilha lá no começo do arquibancada, nos primórdios do arquibancada, e o Santa Cruz que passou do Bahia, hein? O que vocês acham desse? Eu acho que o Santa Cruz Vem mais forte pra final, por ser um time que tem uma torcida que cria toda uma atmosfera. É uma torcida que se compara à torcida do Corinthians e do Flamengo. E eu acredito que por ter essa força da torcida, por ser um time de primeira divisão, por ter acabado de... por ter saído de uma vitória num clássico, é favorito. Pode completar, Beto. Primeiro que eu concordo com o Marcola, não preciso adicionar. E para fazer justiça ao gauchão, o Inter empatou 0x0 com o São José, e o Juventude meteu 4x1 no Ipiranga. Maravilha. Na outra semifinal. Estamos finalizando por aqui a Copa do Nordeste. E vamos pegar um avião rapidamente para a Europa e voltar para o Brasil, já que o programa tem 5 minutos. Corrigindo, Juventude vai jogar com o Grêmio na semifinal. Outro, eu falei o resultado da passada. Ok, opa, valeu, Beto. Falou. Vamos falar da Europa. Viaja para a Europa, Flavião. Que musiquinha maravilhosa da Europa! Meu Deus. E vamos comentar os resultados aqui. O Barcelona perdeu por 2x1 contra o Valencia no Camp Nou. E viu o Atlético de Madrid empatar em pontos. 76 pontos. Real Madrid está com 75, que ganhou de 5x1 do Getafe fora de casa. E o Atlético de Madrid ganhou de 3x0 do Granada. O que vocês acham do Campeonato Espanhol? Rapidamente. Embolou tudo. Embolou tudo. Foi quem achava que ninguém ia alcançar o Barcelona. Crise no Grêmio. É um campeonato que já estava praticamente ganho, porque o campeonato espanhol, realmente, quando um desses três times desponta, assim, é muito difícil de alcançar, mas é crise. Crise no Barcelona. Essa crise do Barcelona, acho que o Atlético vai conseguir esse título aí. O Messi fez o gol 500, né? É, exatamente. Fez o 500 e acabou. Fez o gol 500, que não serviu muito. São três derrotas seguidas na La Liga e uma na Champions. Ou seja, são quatro derrotas seguidas. Alguém sabe quantos jogos faltam pra acabar a La Liga? Cinco jogos. Acho que são cinco jogos. Cinco, seis jogos. Tá na reta final. E a sorte do Barcelona é que a tabela dele é a mais, tecnicamente, a mais fácil. Só que são times abaixo da décima posição. Só que são times que estão ali meio que no desespero. Então outra sorte do Barcelona também é que o Barcelona só tem o Campeonato Espanhol para jogar agora. Exatamente. Sim. Coisa que o Real e o Atlético não tem. E o Atlético e o Real Madrid tem a pior tabela, pegando ainda Vila Real, Valência, Real Sociedad e mais um outro, todos acima Exatamente. Da tabela. E para finalizar, finalizar o assunto de espanhol, né? Gostaria que a Mandiná desse o palpite de quem vai ser campeão do espanhol. Fala aí, Mandiná. Getafe. Fala aí, Mandiná, quem vai ser o campeão? Atlético de Madrid. Falou, Amandiná! Vamos para a Alemanha agora, pegando o trem. O Bayern venceu o Schalke 04 por 3x0 e segue na ponta da tabela com 78 pontos. E o Borussia Dortmund vem na cola com 71. Quem vocês acham que tá melhor aí no campeonato alemão? Acho que o Bayern garantiu esse título praticamente. Mais uma vez, né? O Borussia sem novidades. O interessante da Alemanha é aquela coisa, né? O Borussia tá com 81% de aproveitamento, mas o Bayern tá com 87%. Ou seja, tá fazendo uma ótima campanha o Borussia, mas o Bayern é... Hegemonia. É complicado. Então, é realmente complicado. Você faz uma campanha, se supera. Você consegue uma campanha boa, mas quando você vê o Bayern de Munique tá 7 pontos na sua frente, então... E pra finalizar agora o programa, vamos falar do Leicester, que empatou com o West Ham por 2x2 e segue na ponta com 73 pontos. E o Tottenham com 65 e o City, Manchester City, com 60. Eu que estou trajado de Manchester City em homenagem ao meu amigo José Roberto Defini. Que ele fala de Robert. Primeiro que eu queria falar sobre o Leicester, eu acho que não foi 2x2. Foi operado, foi injusto o jogo. Primeiro, o Vardy não era pra ter sido expulso, porque... O Vardy, porque se ele merecia o cartão amarelo pelaquela simulação, o Reed, do West Ham, que foi onde ele marcou o suposto pênalti, ele saiu igual uma bailarina, dando rodopio. O erro não está na expulsão do Vardy, mas sim O critério mal utilizado. Exato. E o outro pênalti em cima do lateral esquerdo... Também foi algo bizarro, porque foi um ombro a ombro e o cara deu um mergulho. O juiz estava compensando, mas peso na consciência. Mas o Leicester teve dois pênaltis, que foram mais pênaltis do que o que ele marcou pro West Ham. tava conseguindo se manter, uma vitória ali praticamente garantiria o título. O Tottenham vem mostrando um futebol melhor, até pode alcançar. É, o Tottenham tem um jogo a menos? O Tottenham venceu hoje. 4-0 no Stoke City, então fora de casa, então tá diminuiu 2 pontos para o complicado, Leicester. Mas... Para finalizar, quem vocês acham que vai ser campeão do inglês? Pelo conto de fada, Leicester. Leicester. Isso aí, eu também acho que vai ser o Leicester. E, infelizmente, estamos quase estourando o nosso tempo do programa Arquibancada Mac. Vamos finalizando por aqui. E eu queria dar... falar aquele famoso tchau. O Flavio não pôs a vinheta ainda. Ah, agora foi. A vinheta entrou. Vinícius Diniz, seu abraço para a torcida brasileira. É tete. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar no programa. Que claro. Seja a primeira de muitas. Exatamente, José. Errou. José Roberto Define Clefale, seu tchau, tchau. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Vitor. Obrigado, Flavião, mais uma vez por estar sempre com a gente. E até a próxima. Matheus Veloso, nosso segundo Matheus aqui do programa. Fala, seu tchau. Boa noite, ouvintes. Boa noite, bancada. Muito obrigado pela oportunidade. Espero estar de volta em outras oportunidades. Exatamente. Nosso querido trabalhador árduo, Marcola. Fala o seu tchau. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite, Vitor. Novos integrantes, sejam bem-vindos e até a próxima. Marcola, Roberto. Além de... ele já trabalha sempre, falta na arquibancada e vem com chá e barrinha para comer durante o programa. Que bom. Porque basta manter. Trabalhar, tem que ser saudável. Tem que é ser isso, saudável. Aí. Isso aí. Eu gostaria de agradecer o Flávio Rangel na sonoplastia, o Matheus Pinheiro na produção. Eu sou Vitor Visotto e tchau, tchau!